sutileza de te sentir mesmo sem te ver. Vem despertando o melhor em mim, mesmo sem querer. Quando anoitece, você se mexe, revira e cresce cada vez mais. Toma espaço dentro de mim, me tira o sono e eu nem aí. Pois meu amor mais puro vai crescendo, vai crescendo aqui. Escolhi ser teu lar, proteger, ensinar e contigo aprender. De coragem te encher, tuas fases acolher, na alegria ou na dor. Tô contigo até o fim, amor. Sutileza de te sentir, mesmo sem te ver. Vem despertando o melhor em mim, mesmo sem querer. Quando anoitece, você se mexe, revira e cresce cada vez mais. Toma espaço dentro de mim, me tira o sono e eu nem aí. Pois meu amor mais puro vai crescendo, vai crescendo aqui. Escolhi ser teu lar, proteger, ensinar e contigo aprender. De coragem te encher, tuas fases acolher, na alegria ou na dor. Tô contigo até o fim, amor. Escolhi ser teu lar, proteger, ensinar e contigo aprender. De coragem te